sonhou pra nós. Foi um prazer pros meus olhos esta canção nasceu assim, para beijar nossos lábios, pássaro cantou feliz quando sentiu o seu perfume, alecrim, tiaçã, anjo, meu amor. Essa canção nasceu assim, para beijar nossos lábios, o pássaro cantou feliz quando sentiu o seu perfume, alecrim, tiaçã, anjo. Como vou partir sem você, minha flor? Faça sol, chuva, beija-flor a cantar na varanda. Pássaro cantou feliz quando sentiu o seu perfume, alecrim, tiaçã, anjo, meu amor. Como vou partir sem você, minha flor? Faça sol, chuva, beija-flor.